Salvador, muito bom dia, eu é Zé Luiz e Juliette Papá. Juliette Papá, prossiga. Luiz e Juliette Papá, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, box número 4. Gente, pátio 3 até o portão 4, pátio 1 autorizado. Gente, iniciando, Luiz e Juliette Papá. Eu controlo Papa Papa Bravo de Romeo Starscom Alias Corp. I have run my side. Complete approach, call tower 18.6. 183.3 or 0.6? 0.6. 183.6. The tower is warning Papa Papa Bravo in Romeo. Bravo India Romeo, check line gear. Okay, now we are establishing one area. And here's the Alvin Dia Romeo, Tempest 1013, 120 degrees, 06 knots, Fleet Challenger, runway 10. This land, Papa Papa Bravo, in German. Papa Bravo, Salvador, Webjet, Luiz, Juliette, Papá, reportando o teste do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, no box número 04. Gente, Juliette, Papá. Ok, sim, obrigado e um bom dia. Alvin Dia Romeo, Negarel, that's 08, confirm apron. You know the address? Okay, clear tag. Call me back to cross the runway 17. Alpha Juliet, Mima Echo. Lima Mike, come back on Quebec. Avenida meu cliente, o coração 917, 917, leave my frequency at park. Avenida Romeu, conforme o next destination. tonight or just tomorrow? Não, Delta, tá pronto para a cópia. No Delta, confere, só um minuto. No 271 está autorizado. Recife 390 via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 11935 e o transponder 5447. 390 para Recife, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, pode decolar, na saída Fuca, transição Aru. Controle Salvador 5945, estação 5447, gol 1 ou 271. 1 ou 271, correto, reporte pronto. Boa tarde, pronto.